Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, galera abençoada, tudo na santa paz, aumente o volume aí que está começando o Gospel Hits para o Brasil e para o exterior. Eu sou o Xandelli, aqui na comunicação com os melhores louvores e no final sempre a mensagem bíblica. Muito obrigado pela sua companhia e gostaria desde já convidar a todos para curtir a nossa página no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits, deixe o seu recado por lá e acesse também o nosso site www.redegospelhits.com.br. Iniciando o nosso programa aqui com Kleber Lucas, Eu Vou Me Esvaziar. No ar, Gospel Hits.

rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. Você. My body wants to quit, but I keep pressing on. My mind is weak, but my heart's getting stronger. I know you're bigger than my deepest fear inside. You help me see far beyond these eyes. Take my hand and pull me through. I reach for you when my will is out, when my walls cave in. You keep calling me back and calling me friend when my defenses fall. gets in the way. My efforts let me down. I give it all to you, tired yet somehow. I know your love can heal my deepest hurt inside. You help me rise far above this life. Take my hand and pull me through. I reach for you when my will gives out, when my walls give in. You keep calling me back and calling me friend. When my Gospel Hits aqui na sua rádio. São 209 emissoras de rádio, web e rádio, retransmitindo os sucessos do universo gospel. Ouvimos as primeiras com Julian Drive, Move Mountains Again, Aline Barros, Pra Sempre Te Adorarei, Lindo Louvor, e Elaine de Jesus, Escolhidos. Os louvores que engrandecem o nome do Criador, aquele que tudo pode, aquele que pode transformar o seu pranto em alegria e traçar uma nova história para sua vida. Amém? Chega de derrotas e humilhações. Entrega-se ao Senhor. Confia nele e avante aí para a vitória. Acesse o nosso site e deixe seu recado em nosso mural www.redegospelhits.com.br. E ainda, curta a nossa página lá no Facebook e deixe o seu alô abençoado por lá. E quem curtiu essa nossa fanpage foi o Jox Kaufman, da Igreja Batista Renovada de Recife, lá no Pernambuco. Alôzão ao Ricardo Araújo, de Jaú, no estado de São Paulo, e ao Jaime De Lucas, na cidade de Pati do Alferas, ou Alferas, que fica no Rio de Janeiro. Obrigado, amados, pela audiência aí na sua rádio com o programa Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. Muito prazer, eu sou o Xandelli aqui no Gospel Hits e os melhores louvores. Só lembrando, hein, no final do programa tem a mensagem bíblica, a palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero dar as boas-vindas a Elo Gospel Web Rádio de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, sob a direção do Dudu. Alô, Dudu! A galera da Elo Gospel retransmitindo o nosso programa a partir de agora aos seus ouvintes. Grato pela parceria e que Deus continue enviando mais emissoras de rádio e web rádio para levar a sua palavra a todos os corações aflitos aí. Vamos ouvir o Anderson Freire Raridade. Quero dedicar aqui

o mundo te fizer cair. Os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Somente tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor. Cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Que Deus o impossível, que Deus o impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível. O Deus do impossível me faz prevalecer. Deus, somente tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus é impossível. Somente tu és o Deus impossível, Senhor. E não há outro além de ti. Que não desiste de um filho seu. O Deus impossível. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. É ungido, é protegido de Deus. Deus. E por amor, prova a fé dos filhos seus. O inimigo contra ti se levantou, mas tudo isso é permissão do Senhor. Não tem explicação o trabalhar de Deus. Ele não age como o homem quer. Lembre-se de Jó, Deus provou a sua fé, no pó ele ficou, mas não blasfemou. E em dobro a vitória Deus lhe entregou. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar. Tua história mudará. Vou restituir, os teus amigos vão te abençoar. Esse cativeiro hoje eu vou mudar. Deus provou a sua fé, no pó ele ficou, mas não blasfemou. E em dobro a vitória Deus lhe entregou. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar tua história. Você não ia vencer. Duvidaram que Deus é com você. Te acusaram pela sua dor. Até pensaram onde foi que você errou. O inimigo contra ti se levantou, mas o Senhor de ti se agradou. No pó e cinzas ele te levantará, e em dobro a vitória te entregará. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar. Tua história mudará. Vou restituir, os teus amigos vão te abençoar. Só as melhores, só as melhores. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei. Serei curado, eu serei, serei curado. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível a Deus. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. portas já bati, e tantos anos já sofri. Eu já sofri, não me canso de sonhar. Se apenas eu tocar em suas vestes, eu o quê? Serei curado. Eu serei, serei curado. Fernandinho aqui com louvor, tudo é possível no Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Teve a cantora Cláudia Câmara, Vou Restituir. Por coincidência, minha cunhada também se chama Cláudia Câmara, só que ela não canta nadinha de nada. Com todo o meu respeito, viu, cunhada? Até porque Deus proporcionou outro talento a você, amém? E teve também o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Deus do Impossível. Graças a Deus, mais uma edição do Gospel Hits. Já estamos chegando à marca de 6 anos com este ministério, rolando através das principais emissoras de rádio e web rádio, que são nossas parceiras e contribuem aí com o Ministério de Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E quem quiser participar aqui é muito simples. Conhece aquele ditado que diz que é mais simples do que tirar doce de criança? Então, participe aí, mas não tire o doce de uma criança, tá bom? Curta a nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e deixe o seu recado. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Aqui no Gospel Hits, transmissão exclusiva com músicas que trazem a mensagem do Criador através dos nossos parceiros, que você pode conhecer através do nosso site. Acesse aí www.redegospelhits.com.br. Vamos continuando então, e eu quero atender a participação do Alexandro em Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia, que está oferecendo ao Sandro, a Jennifer e para a Diene. Eles ouvem através da Rádio Nova Esperança, lá de São Paulo, capital, que é do nosso amigo Fábio Filho, que, aliás, tem uma audiência muito grande no exterior, né, Fábio? A paz aos amados lá da Bahia, os nossos baianos recebendo o nosso carinho e o nosso respeito. Quem está na sintonia do Gospel Hits é a Maísa Nunes, de Aguianópolis, no Tocantins. também o João Marcos Rodrigues, de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, ao Ney Arruda, de Florianópolis, em Santa Catarina, e a todos os nossos ouvintes lá em Jijoca, no Ceará. Alô, Guiana Francesa, recentemente recebendo aí o sinal do Gospel Hits. São incontáveis cidades do Brasil e exterior ouvindo aí o nosso programa, onde o destaque aqui é Deus e sempre será. E agora tem uma internacional com Jeremy Camp, Renege. Vai lá para Josi Maria de Oliveira, em Tabuleiro do Norte, no Ceará. Para Elza Alves, de Brasília. E para o André Esteves, de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Gospel Hits. Darkest places, into the lost and lonely spaces, bringing the hope and the life you've given. I'll move, 'cause you move me, into the lives of forgotten children, showing the love they were never given. Open my eyes to the world I don't see, show me, 'cause I know. The places unspoken move me, Lord. Raise up the desperate people leading, the lost and the feeble. Use me, Lord. Use me, Lord. Give me a fire that's always burning. Every desire for you is stirring. I am alive now to show you. I'll move, 'cause you move me into the light when your love is shining. Only by faith through your spirit guiding. Open my eyes to the world I don't see. Show me, 'cause I know. We need a heart for the hopeless reaching. The places unspoken move me. Você ouviu Gospel Hits. Uma chance eu quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em ti, sei que não vai me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está. acalma os ventos do meu oceano. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Eu creio em ti, sei que não vai me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro, acalma os ventos do meu oceano. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro, acalma os ventos do meu oceano. Caminha comigo no meio do fogo. Oh, se você crê nesse Deus, declare: tu és. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Oh, meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Ligou, é Gospel Hits. Fazer ser Senhor, fazer ser o seu nardo precioso, fazer ser o seu bálsamo sobre nós. Sobre os cansados e sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Oh, desce, Senhor. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nardo, faz descer o nardo. Oh, Essa todo mundo já conhece, trazendo a arca, o Nardo. Essa versão que acabamos de ouvir foi gravada em Orlando, lá nos Estados Unidos. Ouvimos antes o Ministério Além do Véu, Tu És a Cura. Que pena. Infelizmente, a nossa parte musical acabou, mas temos ainda a mensagem bíblica. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Antes, quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook, pesquisando aí por Rede Gospel Hits. Deixe um recado lá e não esqueça de mencionar a sua cidade. O nosso site é www.redegospelhits.com.br. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica de hoje é Os contrastes entre a sexta-feira e o domingo. Vamos lá na passagem de João 11, 25 e 26, que disse: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Numa sexta-feira, milhares de anos atrás, Jesus foi pregado na cruz do Calvário e ali sofreu as piores dores, humilhações e torturas. Seu sofrimento foi tão intenso que o desfigurou. Além da dor emocional e física, Jesus carregava, naqueles momentos na cruz, a podridão do pecado da humanidade. Até mesmo Deus virou as costas para ele. Cristo ficou completamente só, suportando todo o peso do seu e do meu pecado. Ele morreu como um ladrão, um assassino, um marginal. Que fim trágico e triste, hein? Contudo, somos gratos a Deus por isso. 3 dias depois, ele foi devolvido da morte com toda a glória. Amém! Jesus venceu a morte, ressuscitou, pagou o preço de todo o pecado e está vivo para reinar para todo sempre. Naquela sexta-feira, Jesus foi vítima inocente do ódio das autoridades de Roma e dos religiosos judeus. Aparentemente, ele estava derrotado e, segundo aqueles que o consideravam uma ameaça, sua vida e sua influência sobre os outros foram definitivamente eliminadas. Mas então aconteceu a ressurreição, que mostrou a todos que ele não era um fracassado, mas um vitorioso. O sofrimento do Calvário não retratava a escuridão, derrota e tragédia, mas o cumprimento de sua suprema missão de redimir a humanidade e solidificar seu reino eterno. Esta é uma lição que não podemos esquecer. O contraste entre a sexta-feira sombria no Calvário e o domingo glorioso da ressurreição. Muitas vezes, nos deparamos com dificuldades aparentemente intransponíveis, fracassos, humilhações e desilusões. Na pressão da dor que nos aflige, a experiência representa um retrocesso. Chegamos até a questionar se Cristo é realmente o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos permitir que nada nos desvie do foco principal da nossa vida, porque nem tudo é o que parece ser. Quando Jesus foi preso, torturado, julgado, crucificado e sepultado, tudo indicava que o inimigo saíra vencedor na guerra espiritual pelas nossas vidas. Mas, na manhã daquele domingo, que passou para a história, a situação era completamente diferente. Cristo triunfara contra Satanás e estava vivo. Nem tudo que termina pode realmente ter chegado ao fim. Essa é mais uma lição que aprendemos com a diferença que existiu entre a sexta-feira da morte de Jesus e o domingo da ressurreição. Se você está se sentindo frustrado, derrotado, humilhado, deprimido, enfrentando crises conjugais, dissabores no trabalho, pressões financeiras, problemas com os filhos ou emocionais, ou qualquer dificuldade que aparentemente signifique um retrocesso, jamais esqueça que nem tudo é o que parece ser e que nem tudo que termina verdadeiramente chegou ao fim. Há esperança. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo da morte pode e quer ajudá-lo a enfrentar, a vencer as dificuldades da vida. Lembre-se que Ele é o Deus dos milagres e nem tudo está perdido. Deus pode contar uma nova história para você a partir de agora. Basta crer e confiar. Essa é a mensagem de Deus para você aqui no Gospel Hits. Meu Redentor. Socorro. A minha esperança está no nome do Senhor. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.